Cidadão, está 3520, ponto zero, pronto. Boa noite, está 3520, autorizado, ingresso da colagem, pista no zero, vento 100 graus, 109. Livre da linha de colar, pista 10, está 3520. São 3520, decolada 815, chama o controle Salvador 119, decimal 35. 935, biográfico aqui. Salvador, vou te registrar 3520. São 3520, contato radar, submantém nível de voo 350, voa Jamo. Presidente Jamo, 3520. Alfa Romeo Uniforme, São 3520. São 3520, inicialmente mantém a pro de Jamo, aguarde coordenação. Passo. 3520, chamo Centro Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2545. 2-2545, copiou. Autorizado, chamo um táxi, gol no 163. Camarão. Aciona a identificação dessa para 2010. Ajuste o 0 no 4 para o Edona. 2000, confirmando o ajuste na proedona. 114, 1-0, 1-4, ajuste. Segou 1173 com 1-6-0 a bordo, 4 final, está alternando Galeão. 3, autorizando o táxi Índia, ponto Estrela 0-1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-4. Táxi Índia, ponto Estrela 0-1-4. Salvador, bom dia, Gol 1173, ponto autorizado no zero. Flavia, Gol 1173, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus, 0629. Ah, isso é bola, Gol 1173. Gol 1173, decolada aos 31, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, 1173, obrigado. Controle Salvador, muito bom, sigo 1173. Gol 1173, contato radar, submanter 360, voa Leda. 360, voa Leda, 1173. Então, 386, autorizado NS, reporte estabilizado. Autorizado, posta, 3886, vai chamar estabilizado. Beleza. 1896, chama a torre 1895. Torre 1895, agora. Voo no 173, passa nível de voo no 20, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1325. Recife agora, 251-3325, boa. Bandido 3896, autorizado pouso, pista 10, vento 08, 0 grau, 059. Livro pouso na BS, 3896. Liberou, chamando 21, décima 1. 21, obrigado, Zé. Salvo Salvador, bom dia, até 3896, liberou na sua escuta. 3896, prossegue Alfa, reporta Juliette. Alfa, essa Juliette vai reportar, 3896. Graças a Juliette, posição 03. Juliette 03, 3896.